Fumo 208-5540. Após um bade na Pesolo 10, prossegue a Pesolo 44 para GOG. Posso conformar o plano. Após a 10 da El Leda. Da El Leda, morte, vai, intercepta Pesolo 10. Pesolo 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, a Pesolo 44, Papa Alfa Golf Oscar Golf. Afirmativo. Autorizaram 360 pela Pesolo 10, levando a 10, curva direita da El Leda Motiva até Pagoda, Pagoda. Após o Pesolo 44 até Pagoda. Vou até Piraí e após o Pesolo 44 até Pagoda. Da El Leda Motiva, e Motiva intercepta Pesolo 10. Piraí, direto Umbade, após Umbade, a Pesolo 44. Silvio, bate o Pesolo 44. Piraí, bate o Pesolo 44. Transponder 5540, chama pronto, puxa estacionar. Transponder é pronto para puxa estacionamento, janela, receita no. Azul 2770, cópia. A sua escuta, prossiga. Porto Seguro 180, Golf 677. Recorda 10, direita, saída Coral. 1208-5541. 200, autorizado direto Mário. 200, direto Mário, Fernando. Cometa 7,5, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, sem legal no 022. Canadá 250, informa o tráfego 12 horas, corrigindo tráfego 1 hora, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 189, descida para 5.000 pés. A 3304, autorizado direto a Alessa. Tirança Elefa 3304. Salvador, Santri 663, pode voar, ótima. Então, 3663, vou ir. Leda. Solo, Salvador, é o 2714. Está pronto, puxa esse aberto. Pelo 4 Romeu, livre, chama o táxi. Grande chamada, passou o Salvador, 704. Canadá 250, desça na nível de voo 170. 170, Canadá 250. Então, 3304, chame o Centro Recife. Frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288-260. Obrigado, bom dia. Da 48, autorizada a chegada a Mari, desce inicialmente até nível de voo 190, Renegar 1022. Cometa 7,5, retração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite que demarque 100 de Simbra. Oxané, 6250, desce e mantém nível de voo 130. 130, Oxané, 6250. Começo para 76, limite que demarque 100 de Simbra. São 3663, chame o centro, Recife. Frequência 125.1, alterna no 36.95. Fico obrigado, bom trabalho. Sono 648, desce até nível de voo 70. Confira sua velocidade. Até o 970 com chamamento 350. Canadá 250, foi direto, Duna. Direto, Duna, 6250. Canadá 250, confirme a sua velocidade. 6250, está mantendo 2859. Bem. Parou no 30, 6250. Canadá 250, definitivamente até nível de voo 1190. 1190, 6250. A gente não compra restrição aí da saída Momo, ok? Compra inferior, então, ok? Sente. Rodador 2770, parte do 3, puxa 10 para 10. Linha 311, portão 2 livre, chame táxi. Canadá 250, desça até nível de voo 100. 100, 6250. Salvador. Bom dia, é o Azul 2714. 2714, autorizado a linha de decolar. Pistão no zero, vento 130 graus. Comando 09, o Azul 2714. Está autorizado a linha e decola o 2714. Obrigado. Nada. 304, Salvador. Estacionado no pátio militar. Desci até a interseção hotel aguardando instruções, patrulha 04. É, local, né? Retorna a Salvador. Qual o seu tempo de voo? Quatro oito, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Gonomia 2-1. Persiga, Gonomia 2-1. Completamente visual, pode prosseguir 2.000 pés? Gonomia 2-1, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX-ray, após estabilizada no localizador. 2.000, autorizada final, poderia furar a dona agora? Aguarde, Gonomia 2-1, tem uma aeronave decolando na saída Momo. É possível, então vai manter o perfil e então vai chamar o localizador. Azul 2714, decolado aos 47, chame controle, frequência 1208, já volta. 1208, voo 2714, obrigado, bom trabalho. Solo Azul 2770 com 56 a bordo, 56, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Pronto para o táxi. 2770, livre até o ponto de espera via Índia, ajuste no 022, torre 189. Confirme só o PLB, Edson, Salvador, 4 horas. 56 o PLB, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Vitória, seguinte. Sem restrições, o Azul 2714. Muito obrigado. Fora do solo, patrulha 04. 04, decolada aos 49, aguarde transferência, controle, patrulha 04. Aguardar para transferência ao 04. 10, autorizada final do procedimento LSX-3, reposto estabilizado no localizador. 2.100, amarelo estabilizando, Lost Ocean. Fone 648, desça para 3.000 pés, está livre dos mínimos de altitude de espaço. Ele vai seguir tráfego essa posição de 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando 280, corrigindo, cruzando nível de voo 080 para 2.000 pés. O voo no 648, está livre 3.000, 1.022, está livre 280. Comida 76, confirme essa velocidade. Mantendo agora 200. Patrulha 04, chama agora o controle, frequência 1208, até a volta, patrulha 04. Até a volta, vai chamar controle, 120804, trato. Desejo que reduza a velocidade. 96, reduz em 209 a velocidade. Controle Salvador, muito bom dia, patrulha 04. 04, prossiga. 04, decolado de Salvador, no momento para o norte, mas bem pronto para a posição rotatória, no transponder 0164, a 400 km Alfa Golf Lima, na sua escuta o patrulha 04. 04, mantenha condições visuais, 500 km, renegar no 022. Paciente 04. Guarulhos, APE Zulu 90, decolação 90, cua direita. Israel, letra. Motiva, 1208, controle 5500. Regimento forte. Vou chamar, tá, no portão 90. Passando Dona no localizador visual com a 10 gol no meio do Isona. Da 2 Isona chama torno no 8 decimal 95. 295. Alívio gol no 6248. 48 por quantas milhas? Mais 8 milhas. A gente pode voar em Duna, Guna 648. Todo lado, somente a portadora. É 48, vem Duna. Duna, vem 48. 08-2770, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, o gol no 621, vai passar Simbra. Por 621, ciente, continue a aproximação, pistão no zero, vento 140 graus, uma dúzia nós. Pouso autorizado, pistão no zero, gol no 621. Livre pouso, cabeceira 1-0, gol na 621. Salvador, bom dia, azul 2770. 2770, contato radar na decolagem, sua para nível de voo no 80, autorizado direto coral. Maravilha, direto coral, comando à direita 2770. 2778, está 2,5 milhas oeste da posição de Duna. Assuma a navegação, veio Duna. Ativo, cometa 7,5, veio Duna. Cascavel 1-0, aciona identificação, veio direto e SAP. Desça para nível de voo 050, que é negar 1022. Se possível, mantém a velocidade de frequenciamento, Cascavel 1-0. Quatro, Cascavel 1-0. 648, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Pezinho autorizado de LS, vem, passa aí. Taxi, reporte na interseção Oscar para ingresso da 17, Eco Tango Índia. Decimal 95. 1-8-9-5, saneamento essencial, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, saneamento 250, estou no localizador da 1-0. 250, bom dia, continue a aproximação número 2 para pouso, informarei pista livre, o vento 140 graus, 1-0 nós. Guardando, sente o saneamento 250. Tango Índio, seu rádio com ruído na transmissão, está autorizado o ingresso, pista no 7, reporte livrado para o pátio número 5, Eco Tango Índio. Patrulha 04. Gente, patrulha 04, essa faixa quantas milhas de Salvador? Salvador, pastor 03, Pastor 03, aciona identificação. Vem na proa de Bonf para a chegada Bonf, quem negar na 022, já pode para a descida. Pastor 03, vou na proa de Bonf, ajuda, 022, reportarando o DAC. Pastor 03, contato com o radar, acionado 5456. Paulo Salvador, muito bom dia, gol no 621 no Livro, não sei se foi. Alfa Juliette, posição 09, 41. Alfa Juliette, 89, gol, gol no 621. Feita 76, desça para 2006, autorizada final do atendimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizando o evento que foi reportado. Grau 09, Oxenem 6250. Eu pouso no 0, Oxenem 6250. Te livrou a pista no 7, táxi até o Pátio 5, Eco Tango India. Prossiga, Cascavel no zero. Estamos no 0, desça até 3 mil pés inicialmente, Senegal no 022. Estamos no 022, para 3896, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 100. Reduz a velocidade para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Essa martelena reduz 250 nós, 3296. 048, chame torno no 8, decimal 95. 295, 648. Motor de Salvador, bom dia, só para tomar o meu breve CSA. Breve CSA, prossiga. O CSA procede de Serra de Leste Madrinhante para Salvador, agora 20 milhas fora do litoral. Mantendo 500 pés, acionado 014, único a bordo. Confirme o tipo de equipamento e o PAB. Único a bordo é o Romeu 66. Salvador, bom dia, Fernanda. Eu levo o 0 para o pai. É 250, bom dia, estou autorizado o táxi A. Deve ser Alfa, reporte antes do TAP 3GS. Alfa, reportamento Juliette, na 2.0. Isso, frequência no 2.000, decimal 8.5, alterna no 2.8, decimal 8. 1.2.6.8.5, alternando 1.2.8.8. 1.2.7 no 4, muito obrigado, é um bom trabalho. Salvador, bom dia, bom dia, 4.8, estou passando sim, Bra. A V4 autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 110, QNH 1022, reduz a velocidade de sequência, reduza para 2509 a velocidade, número 4 na aproximação. 2509, 10, 1010, 1010. Cometa 76, vai o localizador com esquerda para o 070, reporte estabilizado. Esquerda 070, reportará. Tá, 3896, desça até nível de voo 070. 70, 3896. O 094, desça até nível de voo 080. QNH no 022. 080, 022. Pode voar antes, tá? Do 094. Até chegada ao gol no 094, é o número 4 na aproximação. Assim é chegada, 094. Cometa 70, Semiatônio no 8, decimal 95. 76 está estabilizado. Chama a torre 1895. Graças. Bom, 02, libere a próxima direita e chame solo, frequência 1209. Lembrando 219, agora tem café. Eu, Bravo Sierra Serra, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatório. Vai ingressar e reporte rotatório, hoje é o Bravo Sierra Serra. Alô, bom dia, sou o 9648. Enquanto eu entro, estou autorizado da SE Alfa, reporte antes da Dr. Juliette. São 3896, negativo ETAP, confirme a proa de desvio. São 3896, confirme a proa ideal para o desvio. A proa ideal seria 040. São 3896, autorizado desvio, reporte ao teste. Três oito nove meia, reduz a velocidade para 2309. Pastor 03, em grau de descida. 0 graus, 1 no 09. 76 baixado, bem travado. Rico checado, pulso autorizado, pistão 0, 140 graus, 1 no 09. Livre pouso, começar 76. Comandou 6301 do Alchanel acionado, pronto para o táxi, forma 170 a bordo, tem 5 horas de autonomia alternada da Leão. 6301, estou autorizado táxi a Índia, considera Pitu 10, chame Torre Salvador em 1895, ajuste 1022, apenas confirmar 150 a bordo. Negativo, 170 a bordo. Gente, graças. Ok, cotejando então a autorização, via Índia, quando espera vai chamar a torre 1295, Chanel 6309. Para 2309. 230, lugar no espaço de Morano. Perdão, hoje, né? Posição 02. Ativo, livre entre 02, 6502, Chanel. No 648, segue o Airbus da Avianca, via Juliette, posição 01. 01. Cascavel 10, serviço radar encerrado a 25 milhas do oeste de Salvador. Reporte 20 milhas em Salvador. Cascavel 20 milhas em Salvador. Tá boa na proa de Itápio, tá 3896. Cliente, tá 3896. Pode estacionar a frequência livre, 76. Desça para o nível de voo 060. 060, 094. Taxi Gol 2065 com 179 a bordo, 350 pé no galhão. Nave Sierra Serra, chame a torre na frequência 118.95. 18.95, grato, Sierra Serra. Escola, pista 10, do Chané 639. Bravo, Serra Serra, na escuta, doutor Salvador. Afirma aquilo, senhor. Qual o seu destino no aeródromo? Ser autorizado, parte 3, para embarque de passageiro, caso negativo, parte 4. Ok, o senhor já tem coordenação com a infraero para pousar no parte 3? Negativo, senhor. Ok, porque a infraero, a aviação geral, geralmente, não vem para o parte 3. Aguarde coordenação com a infraero. Ok, caso negativo, parte 4, tá bom. Ok, parte 4, então, está autorizado a aproximar direto para a final da pista 17. Reporte na curta final, Bravo, Serra, Serra. Vai reportar. O senhor podia, por gentileza, organizar a condução para o terminal? Guarde um instante, eu estou coordenando com a infraero. 993896. Passageiros do Bravo Serra Serra. 101. 01. 094, reduz a velocidade para 2009. 200, 094. 40 graus, 109, Bravo Serra Serra. Vai repassar na curta, o Serra Serra. Muito obrigado, senhor. Nada. Pro Astor 03, desce para o nível de voo 060. Astor 03, desce para o 060. Diogo 2065, está próximo, quanto será, está próximo. 065, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 110. É, manter na 110, gol 2065. Prossiga, Papa Romeu, também já brava. Papa Romeu Tango Índia Bravo, mantém-se em condições visuais 500 pés, reporte Paripe. Atriso no 1, decolou 09, chame controle em 1208, bom dia. Ok, controle agora 208, grato, boa. Controle Salvador, bom dia, Chané 63, 1-1 decolado na sua escuta. Sou 1094, ciente, reação uma comproa de Itape. Itape, 1094. Chané 63, 1-1, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Subida via autorizada ao 360, 6311, pode voar direto líder, da presente? Chané 63, 1-1, mantém o perfil da saída. Para nós, Bravo, Serra, Serra. Direto, 44, vai reportar o Serra, Serra. Controle 403, controle autoriza dividir 10 graus de esquerda para evitar a formação. Pastor 03, autorizado desvio, reporte por terra. Pastor 03, reportará ao terra. 3896, desça para 3 mil pés, ajuste no 022. 3022, 3896. Bom, no 094, desça para 4 mil pés, o ajuste no 022. 4.022 no 094. 3896, informa que o tráfego precede encontra-se a 7 milhas com grau de speed 1.459, sem redução para aproximação. Vai reduzir 3296. Azul 2770, 3 milhas para posição coral, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na sequência 1201. Estabilizado, Castelão 0. Castelão 0, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1.98.95. 1.98.95 para o Castelão 1.0. 3896, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizada. 2000, vai reportar estabilizado na X-ray 3294. Bona 094, desça para 3000 pés. 3000, Bona 094. Pastor 03, desça para 4000 pés, ajuste 1022. Pastor 03, desça para 4000 pés, ajuste 1022, terminou o seguinte. Gente, pastor 03. No 094, reduz a velocidade para 1809. 180, no 094. O 2065 decolado aos 13, chama agora o controle em 1208, bom dia. 208, bom dia, 2065. Controle, bom dia, esse é o voo 2065 decolado. O 2065, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. A El tá 360, voo 2065. Cascavel 10, cheque o trem, pouso livre 10, 120 graus, 10 nós, Cascavel 10. 10, trem baixar travado. Fecha. Meia 30, autorizado Recife, nível 370, decola pista 10, a curva à esquerda na saída pública, Caju. Pode prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Terra 120, décima 8, transponder 5562. Recife 370, decola dólar 0 esquerda na pública, Caju. Rota do plano 208 ao controle, transponder 5562, agora meia 30. Uma 630, procedimento está correto, chama o plano de feedback de saneamento. Entra para o 2065, quadro. O 2065 mantém o perfil da saída. Uma 621, autorizado Congonhas, do nível 360, decola pista 10, a curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Via... Eu fiz o 10, por base, eu fiz o 16 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Pereira 120, décima 8, transponder 5571. Salvador, bom dia, 3896, final do 0, baixa da voz. 3896, ciente do tráfego, continue a aproximação, informarei pista livre, 130 graus, 109, então 3896. Ciente, aguardando pista livre, 3896. No 621, cotejamento está correto, o chão pronto de estacionamento. Sons 15, libera a esquerda, táxi livre, pátio militar, Cascavel 10. 10, prosseguindo para o pátio militar esquerdo. Não me escuta até o corte. 10. Pastor 03, deixa para 3 mil pés. Pastor 03, deixa para 3 mil pés. Localizador pista vista, voo no 094. Voo no 094, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 1 no 8, 95, bom dia. Salvador, bom dia, gol do 094, Pastor Duna. 094, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso. 120 graus, 109, informarei pista livre, gol no 094. 94. Na R6311, chame do centro Recife na frequência 1251, alterna 1395. Ok, centro agora 1251, 3395, grato, manda mais. Bom dia, Bravo, contato radar a 8 milhas noroeste de Salvador, mantendo 500 pés, reporte rotatória. Bravo, rotatória, Bravo. Pastor 03, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reposta estabilizada. Pastor 03, descendo para 2 mil pés, autorizado para o seguimento ILS X-Ray. Para o táxi, segura na minha trilha. Nove e meia, solo aos 1-8, libere a direita, chame solo em 1-2-1-9. Libera a direita, solo 2-1-9, da 3-2-9-6, bom dia. Bom dia. Abarro meio, Tango Índia Bravo, fica atento ao tráfego, posição 10 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, um Bravo 407. A gente do Bravo, porém não visou. 3896, estou autorizado para enviar Alfa, reportando antes da Juliette. Taxi Alfa, reportando antes da Juliette. Bom dia, Bravo, confirme a prova que está mantendo. Tem uma parada em Castanha, o próximo sobrevoo rápido de 1 minuto, e vai manter para mim. Cliente, reporte por término de sobrevoo. Desculpa, mas não tem rota história, Bravo. Tango Índia Bravo, para sequência, mantenham a presente... Mantém espera visual no setor devido à aeronave em aproximação. Mantém espera no setor, Bravo. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Seu Foxtrot Lima, confirme a sonada 2000. Gente, mantenha-se em condições visuais. Via corredores, reporte Paripe, mantendo 500 pés. Ao meu Fox Lima, informo o alto negativo proa da rotatória, mantenha a linha, mantenha sem condições visuais 500 pés, reporte Paripe. Já voando rotatória. Utilizado o táxi via parte 1, táxi Índia. Contrário a pista no 0, chame torre Salvador em 1-8, decimal 9-5, existe altímetro, no 0-2-2. Prossegue via parte 1, no Índia, no ponto 0, 295, voando a 3-0, Paulo Gol 0094, liberou. Gol 0094, está autorizado o táxi via Taxi Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará. 0094. Gol 6140, ponto cópia. Autorizado a Maceió, o nível 350, ecolapistão no zero, a curva esquerda, saída Puca, Caju, via Upes 17, após Orago e após prossegue direto conforme a rota. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5004. Foi conforme o Caracaju. Upers 17, Orago, 208, será o controle alocado, 004, é o outro. 6140, o presidente da Correia, tem um plano pushback para a mesa. Ah, lá, obrigado. Controle, pastor 03, estabilizado em IRS. Pastor 03, chame a torre em 1-8-9-5. Tango Índia Bravo, autocoordenação 234, corrija. Chame a torre em 1-8-95, Tango Índia Bravo. 1-8-95, grato. Passando 230, vou 2-0, né? Esse Lucilio é o controle? Brasil, escuta, prossiga. Qual foi o local de sua decolagem? Foi, mais era de Salvador. Ok, e não tenho recebido a sua chamada, estava tentando contato com, informando o tráfego para outra aeronave. Passou agora o helicóptero a 500 pés a 2 milhas à sua esquerda. Está prosseguindo para onde agora? Para a superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Nós não estávamos com o Robson, nosso visual, quando ele cruzou pelo nosso setor. Nós estamos a vertical da BR-324. Tango Índia Bravo, Torre Salvador. Visual com RMAR, reporte solo controlado. No aeródromo, vento 120 graus com 099, Tango Índia Bravo. Está sentido Salvador, vai no momento 6 milhas e meia no seu setor Uíssimo, mantendo 500 pés alto na Golfo Lima, com estado de pouso em mais 1 minuto na superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Ok, grato. Solicito ao Yankee Zulu Kilo para que nos próximos voos dentro do espaço aéreo controlado informe-nos a seus deslocamentos em caso do regresso para informações outras aeronaves também. Frequência livre no atrato no setor a informar. Autocoordenação 2345. Tá, ciente, grato. Vai reportar na o 04. Decolado aos 25, chame controle em 1208, 1630. 08, obrigado, bom dia. Tony, bom dia, bom nome 30, decolando, se escuta. Bono 630, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Descenda 370, bono 630. 1-0, 1-3-0, graus 1-0-9. Pastor 03, pista livre, tive pouso. Região 08, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 090 voando mar para interceptar a chegada, reposta no ponto ideal de descida. Bahia 04, tem frequência livre para alto coordenado. 04. No solo 28, qual o destino? 203, no solo 28, destino Mate Militar. Libere a esquerda, taxiway, interseção até alto. Autorizado o backtrack? Autorizado o backtrack, liberar a próxima direita na interseção até o Mate Militar. Fique atento à viatura, follow me. Pastor 03. Pastor 03, backtrack, primeira direita até o Mate Militar, atento ao follow me. Uno 630, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12845, boa. Campo de estacionamento, Uno 621, deixe no 621, não está autorizado, chame o táxi. Autorizado, passa táxi, Uno 621. Uno 648, está autorizado Maceió, nível 350. Decola pista 10, a curva à esquerda na saída. Puca Caju, e eu fiz o voo 17, após o Arago e após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 120 decimal 8, transponder 5007. 350 autorizado, pista 10, curva à esquerda, Puca Caju, rápido 17, Arago 1208, 5007, transponder voo 9648. 9648, cotidianamente a correia, chame pronto, pushback, sanamento. Para, pronto. O 4207, acione identificação via chegada BOMF, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1022. 022, tá bom. O 4207, desça para o nível de voo 050. Papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, Papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima, bom dia, bom dia. Bom dia, Romeu Fox Trot Lima. Ah, próxima rotatória, visual 17, seu comandante. A intenção é pouso na 17 ou é RMAR? É, pouso na 17, pouso Pátio 5. Pátio 5, sede, aproximação para a cabeceira 17, 140 graus, 109, tem pouso autorizado, Romeu Fox Trot Lima. Afirmativo, ingressar no final, 17, Romeu Fox Trot Lima. Passou no 621, estamos com 168 de Bel B, 3 horas mais 38 minutos, alternando o Galeão. 621, está autorizado o táxi. Via parte 1, táxi sua Índia, com espera funciona 0, chame Torre Salvador em 118.95, hoje seu altímetro no 022. E 22, livre táxi, é pátio Índia, com espera chama 22.95, gol no 621. Fox Foxtrot Lima, considere seu solo aos 35. Romeu Foxtrot Lima, bom dia. Bom dia, meu irmão. Torre Salvador, bom dia, do número 21, faz para o 910. Número 21, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da